Kamala ca noi lugi noi sfungi. GG Fantom D'Artagnan. Saúde do submundo. Que um dia vem compreenda. Do submundo. Pra cima de nós entenda. Que pra ser rude boy da Babilônia desprenda. E nunca fala, vai calar em frente, sempre não se renda. Eu sou guerreiro que luta contra o império. A minha arma vem do gueto por sistema. E que o senhor arrebate os big que se for. Os corações são nossa força, jamais tema. Prosperar, vou vencer, vou mostrar como é que faz. Valorizo minha raiz, coisa que você não faz. A liberdade nunca será dada pelo opressor. Eu faço minha parte, quebra as correntes do sim senhor. As pessoas se ignoram, mas querem salvar o planeta. Se matam, se drogam, achando essa vida perfeita. Daí eu vi, escolhi viver na justa conduta. Que o desafio é mais um convite pra luta. É rude, fica maloca no lude. Nós fude, a rima e o cantar, a violade é rude. A luta é vida no front, não é e Fantom D'Artagnan. Se a vida é dura de lá, eu survivo indo a Babylon. Maloca, submundo rude, bishops na terra do Megatron. Ouro é neta de ossas, mas dela chapa house. A cruz e o punhal, tem de ser mais tomahawk. Nosso universo é mais gueto, mais coletivo, planta e fica intenso na brisa, é ponto mandinga. É zica na pista, GG Fantom sem D'Artagnan. Pro amanhã ser fã. O outro não bate na lona, locomotiva tem destino. Miséria pouca não basta, cada vez tem mais bico. Minha apologia é sincera, pois na bela boca do lixo. O caos sem padrão agoniza nos picos. É favela na rima, no beco, no canto, no encanto. Milenar atual, GG no comando. É tão moderno quanto a costura de sapateiro. Toma aí, na movimentação, sendo dos últimos os primeiros. É rude, fica maloca no lude. Nós fude, a rima e o cantar, a violade é rude. A luta é vida no flow, não é rude. GG e Fantom D'Artagnan. Mais um dia louco de superação viver. Vencer o desafio além do sonho amanhecer. Renovação habita na minha existência. Você pode fazer valer a sua diferença. Mais um dia louco de superação viver. Vencer o desafio além do sonho amanhecer. Renovação habita na minha existência. Você pode fazer valer a sua diferença. Sound Roots GG. Fantom. D'Artagnan, sem grana no beat. Ei, ei, de GG pra GG. Ai, Rude, fica maloca no lude, nós funde. Demorou.